noite. Não passei depois da manhã na escola bíblica também. E fica demais de lá, né? Os pastores estão viajando, o pastor Thiago, o Paulo. É, e você possa contar essa família que o Senhor levantou para estar revelando sobre nós, ajudando nossas vidas espirituais. Que nós, como igreja, possamos retribuir esse cuidado, a oração e intercessão pela vida dele. Amém, irmãos? Amém. E eu queria pedir aos irmãos, que os irmãos me permitam, que a gente está fazendo isso agora. Então, se você temos que fazer isso, a vida, a rotina do dia a dia, passou, se durante a semana não conseguiu orar por ele, foi para fechar, por Paula, Sol. Então, vamos fazer isso agora, amém, irmãos? Eu queria que você curvasse a cabeça aí e colocasse diante do Senhor a vida dele. Ah, intercedendo, irmãos, vamos interceder. Pedro estava no cárcere e a Bíblia diz que a igreja orava. E o Senhor enviou o anjo e o anjo libertou Pedro da prisão. Então vamos apresentar a família do nosso pastor diante de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te louvamos e te bendizemos porque o Senhor tem nos resgatado das trevas para a tua luz, Senhor. O Senhor tem nos separado como um povo santo, como um povo chamado pelo teu nome. Tem os remido, nos lavado de nossas injustiças e iniquidades com o sangue precioso de Jesus, que é eficaz para nos purificar todo pecado, toda injustiça e poderoso para salvar as nossas almas. Pai, como igreja, reunida por este sangue, batizada no mesmo Espírito, nós queremos orar ao Senhor pela vida do nosso pastor. Deus, que o Senhor possa estar guardando o pastor Tiago ali em São Paulo. Deus, que o Senhor possa estar guardando a pastora Paula. Guarda, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa estar indo com providência do Senhor. Nesse momento de separação deles enquanto família, o Senhor possa estar refrigerando suas almas. O Senhor possa estar restaurando laços familiares. Deus, que o Senhor possa estar renovando a fé, que eles possam, Deus, sentir o toque do teu Espírito Santo nessa hora, Deus. Nós, como igreja do Senhor, em nome de Jesus, concordamos na terra aquilo que sabemos que já foi concordado no céu, Deus, que a bênção do Senhor nos alcance ali naquele lugar. Deus, em nome de Jesus, visita a família de Paulo, Senhor. Tu sabes das necessidades das tuas filhas, Deus. E nós queremos, em nome de Jesus, te pedir como igreja. Se algum principado ou potestade, se alguma ótima eleição da maldade tem se levantado do inferno contra a vida dele, Deus, envia os seus exércitos de anjos, envie arcanjos, Senhor, envia Deus das suas miríades para que permitam, que abram um espaço, abram um caminho para que o anjo do Senhor, o mensageiro, possa levar a bênção que o Senhor tem ordenado naquela casa, Pai. Seja cura, seja palavra de libertação, seja restauração, seja uma palavra de sabedoria, seja uma revelação da vontade do Senhor no ano de 2015. Deus, que nenhuma das suas bênçãos que o Senhor tem determinado sobre a vida dele fiquem retidas pela ação de Satanás. Eu quero te lembrar, Pai, em nome de Jesus, com os agentes de Filho do Senhor, que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo, Pai. Então cumpra essa palavra nesta noite e desfaz toda obra de Satanás contra a vida dos teus filhos. O anjo que o Senhor tem levantado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Glória a Deus. Você pode dizer amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, vamos meditar juntos, amém? Em alguns textos que o Senhor trouxe ao meu coração e tem ministrado a minha vida. Eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. e deixa marcado Romanos capítulo 2, aí marca com o dedinho que Jesus te deu e vai lá para Mateus capítulo 25. Depois que a gente lê Mateus capítulo 25, a gente vai para Romanos 2. Nada, eu estou segurando a Bíblia com uma mão, tem cinco dedos sobrando na outra aí para você marcar. Quem está com a Bíblia ligada? Vocês estão ganhando. Existe custo-benefício aí na palavra, é quase que sair um livro do outro, viu? Mateus capítulo 25. A gente tem que se acostumar com essas mídias diferentes, né? Antigamente eram os rolos, depois vinha a Bíblia impressa, né? Agora é digital, fala assim. Oh, aleluia. Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Amém? Vamos lá agora para Romanos, capítulo 12. A partir do verso 6. A partir do verso 4. Romanos 12, 4 em diante. Amém? Amém? Diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém, querido? Os seus olhos, vamos orar com você. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela graça que o Senhor nos abençoa todos os dias, Pai. É verdade que não há em nós mérito algum, Senhor, para receber tamanha bênção. E a tua palavra diz que o Senhor faz cair a chuva sobre justos e injustos, faz nascer o sol sobre justos e injustos. Diz a verdade, Senhor, os que são assim chamados justos, o são não porque mereçam em si mesmos, mas porque foram justificados pelo sacrifício de Jesus e pelo seu sangue. De fato, Deus, não há em nós mérito algum para recebermos tamanha bênção, porque o Senhor nos agracia todos os dias. Por isso, eu quero te pedir em nome de Jesus, nos ensina pelo teu Espírito Santo a darmos o devido valor a cada graça que temos recebido, e fazermos multiplicar os talentos, e fazermos atuar os dons que o Senhor tem nos abençoado. Para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, o primeiro texto que nós lemos, um texto bastante conhecido, e fala da parábola dos talentos. A Bíblia diz que, então um senhor, indo para uma terra distante, chama os seus servos e reparte os seus talentos. E talento aqui não é o talento musical, talento matemático, talento aquele nome. Talento é uma medida de peso bíblica que era usada para medir as posses, no caso, ouro, prata, metais, ou trigo, enfim, cereais. Um talento tinha um peso aproximado, algumas bíblias de estudo dizem, de 25 quilos. Então vamos imaginar que ele aqui está distribuindo moedas de ouro, entregando aí 25 quilos de ouro a um, 50 quilos de ouro a outro, 125 quilos de ouro a outro. Ele tinha um total aí, tinha uma matemática, 200 quilos de ouro. E ele repartiu dessa forma. Com seus servos, segundo a capacidade de cada. Quando eu refletia sobre essa palavra, o Senhor me trouxe algo ao coração. De como costumeiramente a gente faz isso. Como é natural, como é comum esse tipo de comportamento. Eu tenho aqui pais e mães. Amém? Quantos são pais e mães? Que é uma pergunta para a gente conhecer. Tem uns aí que estão na fila, viu, irmão Roberto? Estão treinando ainda. Aí faz um desconto aí, né? Para Fabrício Dani, Zaira e Fabrício, Luta de Jana, esse pessoal ainda está treinando, né? Vai lá que seja, uma hora eles chegam lá. Mas a pergunta que eu faço para os pais e para os que têm mais de um filho, né? Pati Felipe também, para não deixar ninguém de fora. Quantos aqui já viveram essa situação? Porque todos nós somos filhos, ou somos filhos em algum momento, o pai fala de algum mundo. Mas já vivemos uma situação em que os pais precisam sair de casa, normalmente a mãe se chama na xinca, né? Que se chama é a casa. Olha, você é o mais velho, a responsabilidade da casa é. Aí digamos que, como antigamente a família tinha 10, 15 filhos, né? Olha, você, mocinha, quer que sabe cozinhar, a comida vai ser a responsabilidade sua. Você vai arrumar a casa. E você vai olhar para o irmão mais novo. E olha, todo mundo aqui tem que obedecer fulano ali. Roberto, é mais velho. Não pega leve, né, irmão Roberto? Está fazendo um comportamento com natural, irmão. Foi exatamente isso que esse Senhor fez. Para o filho que tinha mais responsabilidade, ou melhor, para o filho que estava mais habilitado, mais preparado para assumir responsabilidade, os pais entregavam mais responsabilidade. Para o filho que estava menos preparado, olha, você que ainda não sabe cozinhar, não tem idade ainda para cuidar dos seus irmãos, você que não trabalha fora, você vai ficar responsável por botar o lixo do lado de fora todo dia. Ou responsabilidade. Meu Deus, Jesus, onde é que tem lixo que sabe? Tem vaso de lixo no banheiro de barrinho, tem vaso de lixo no banheiro social, tem lixo da cozinha, tem lixo geral. Então todo dia não pode esquecer sempre anotar. Pegar o balde de lixo e jogar no lixo geral, pegar o balde de lixo geral e jogar lá fora. E para um menino de 7, 8 anos, isso é uma aventura. É o fantástico de Bob. Ele faz aquilo como se estivesse sendo o próprio secretário nacional de saneamento básico. Porque é algo surreal para que você está preparado para fazer isso. É natural, irmão. O bom senso nos mostra que essa é uma atitude coerente. Você entregar mais nas mãos de quem está mais preparado. E foi isso que Jesus disse. Olha, o Senhor saiu e ele pega os seus bens, ele pega os talentos que tem, ele pega a sua riqueza, e para não ver a sua riqueza estagnar, porque ele era um negociador, ele era um investidor, ele chega e diz assim, olha, você que está mais capacitado, eu vou te entregar mais. Toma aqui. 5 talentos. 125 quilos de ouro. Você que já negociou algumas vezes, mas ainda não tem tanto know-how, assim, né? Falando essa linguagem corporativa, eu vou lhe entregar dois talentos, toma aqui 50 quilos. E você que é recém-chegado, eu vou te entregar um talento, toma aqui. Eu vou te entregar aí, arredondando, 15% da minha renda, porque se eu perder aqui o risco é pequeno, dá para sobreviver com os outros 85%. Mas Jesus aplicou isso ao reino. Jesus vinha citando parábolas, dizendo, então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, 5 bonecas, 5 presentes. E aí ele continua citando, então o reino dos céus é semelhante ao Senhor que sai e entrega os talentos. O fato é, irmãos, que todos os servos receberam talentos. Amém? Você pode dizer isso mesmo? Todos os servos receberam talentos. Fala para o irmão para o seu lado. Fala para o irmão, irmão. Todos os servos receberam talentos. Para o irmão que está do outro lado, se não tiver, você fala para o meu irmão. Diga assim, isso significa? Fala para o irmão que está do lado. Isso significa que você recebeu talento. O Senhor pegou recursos, irmãos, na mão de todos nós que estamos aqui. Amém? Amém. Quantos tomam posse desse recurso? Amém. Isso quase eu tomo posse do recurso. Não quer responsabilidade. Parecendo aquele que eu falei só aí, Lara. Eu levante a mão, irmão. Você querendo ou não, o talento está na sua mão. Glória a Deus. O Senhor entregou recursos na mão de todos nós. E a Bíblia diz, no começo de Atos dos Apóstolos, então, os quase 500 pessoas, 120 pessoas que estavam ali, viram quando Jesus foi assunto ao céu, ele subiu ao céu e as nuvens o encobriram, e os varões, os anjos que estavam ali no céu, por que vocês estão aí parados, olhando para o céu, vendo antes de Jesus subir? Do mesmo jeito que ele foi para o céu, ele vai voltar. Em outras palavras, Deus está dizendo, ah, está vendo o talento que ele deu na sua mão? Bora, meu filho, faça o que fazer, vai multiplicar. E de lá para cá, irmãos, os talentos que foram multiplicados têm sido repassados de gerações a gerações. O apóstolo Paulo chega para Timóteo e diz, olha, Timóteo, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por imposição de mão do presbitério. Em outro momento ele diz, cumpre com firmeza o teu chamado de evangelista. Os dons, irmãos, os talentos, são recursos que estão sendo repassados, geração a geração, geração a geração. A primeira pergunta que eu quero fazer nessa noite é, você sabe quais são os recursos que o Senhor te entregou? Já parou para pensar nisso? Não sei não. Não parou para pensar não. Eu já parei, mas ainda não descobri. Ó, meu irmão, eu já parei, já sei, mas... Está com medo. Fica com medo de perder o talento, que é dado, escondido para a terra. Não, eu sei o que é, já estou botando em prática, já dei esse processo, já me expliquei com isso, já prometi, já fui a pessoa. O que foi que Deus te deu, meu irmão? Qual recurso do reino o Senhor lhe confiou? A pergunta que se segue, o que você tem feito com esses recursos? O que nós, como igreja, temos feito com os recursos que o Senhor nos deu? Queridos, a parábola dos talentos, e antes de querer acrescentar significados mil à parábola, vamos nos reter aquilo que claramente a parábola nos ensina, amém? O que o Senhor quer que façamos com os talentos que Ele nos deu é multiplicar. Como eu multiplicarei um talento que eu nem sei que tenho? Sabe o que eu não sei? O que você precisa fazer para saber isso? A parábola deixa claro, irmãos, deixa muito claramente para nós O que sucede depois do retorno do Senhor? Mateus capítulo 18, se não me falha a memória, Jesus chega e diz para nós, lá no meio, no final do capítulo 18, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Noutro momento, diz, bem-aventurado, servo bom e fiel, ao qual o Senhor constituiu em sua casa, para dar mantimento aos conservos no tempo oportuno. Feliz dele, que quando o seu Senhor vier, o achar fazendo assim. Mas se o servo for mal e negligente, e perder o seu tempo com os bêbados, e tratar mal, e tocar os seus conservos, então o seu Senhor virá em dia e momento que não espera, e o lançará nas trevas, e ali haverá pranto e angústia. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo fala, irmãos, vocês não são da noite, mas do dia. Amém, queridos? Amém. É da hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima de nós agora do que quando aceitamos a fé. Vocês não estão nas trevas para que este dia vos apanhe de surpresa. Olha só as recomendações. Olha só as observações que o apóstolo Paulo faz. O teu irmão pode chorar, mas o meu irmão, ou mulher, tem que andar, né? Qual a pergunta, meu irmão? Você já sabe a responsabilidade? Espera a resposta. Você pergunta, mas espera a resposta. Se ele respondeu que não, se os dois responderam que não, né? Dá uma mão para o outro e diz assim, vamos juntos. Se um dos dois disse que sabe e o outro não sabe, você diz, rapaz, me ajude a descobrir. Porque o negócio seria cômico, irmão, se não fosse trágico. É já hora de despertarmos do sono. E aí o apóstolo Paulo fala um negócio tão lógico, né, irmão? Mas às vezes a gente não se esquece para isso. Porque a nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a fé. É óbvio. É tão óbvio que às vezes a gente nem está contando disso. Hoje, irmão, 15 anos depois de ser resgatado pelo Senhor, a minha salvação está 15 anos mais próxima de mim. Ora, se há 15 anos atrás eu tinha toda a disposição de perseverar a perseverança dos santos, por que agora que eu estou 15 anos mais próximo, eu vou desistir? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmão. Desperte, porque a sua salvação está mais próxima agora. Se você passou tanto tempo atento, por que que agora está perto do final, está mais próximo do final, por que você vai ficar vacilando? Agora, mais do que nunca, é hora de abrir o sol. Despertar o sol. Amém, irmão? Amém. Tudo bem. Mas nós também lemos Romanos, capítulo 12. Se você fechou a Bíblia, eu quero pedir que você abra novamente. Afinal de contas, eu não sei ainda qual é o meu talento. Eu não sei qual é o dom. Eu não sei. Muito bem. A gente vai ficar alguns aqui. Você pensa que você vai respeitar isso. Minha mulher está aqui de mim, viu? Vigia. Romanos capítulo 12, a partir do verso 4. O apóstolo Paulo usa um exemplo muito utilizado na Bíblia, e o próprio Paulo utiliza também quando escreve aos Coríntios. Falando aos Efésios, fala disso também, para nos dá uma ideia de funcionalidade. E mais do que isso, da múltipla funcionalidade, das diversas funcionalidades que há no corpo, o que nos permite entender que nós não precisamos necessariamente fazer ou ser exatamente como o outro é. Amém? Romanos 12, versículo 4 em diante. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e o quê? E nem todos os membros têm a mesma função. Olha só, irmão. Vamos tentar caminhar aqui para o encontro dos dons, dos talentos que o Senhor nos deu. Oi, irmão, eu tenho sido inativo no meio da igreja, na congregação, na comunhão, porque eu não sei para que eu sirvo. Aí eu não sei qual é o meu chamado. Vamos começar. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, versículo 3, tendo diferentes dons, dádivas, habilidades, capacidades, de significar o que você quiser. Deixe que seja bíblico, claro, né? De modo que, tendo diferentes dons, segundo o que, irmãos? A graça que nos é dada, bendito seja Deus de toda a graça, é de graça. Amém, irmãos? Você não fez nada para merecer os dons que tem, eu não fiz nada para merecer os dons que tem. Parafraseando Patrick, parafraseando Edinha, como cristãos nos cabe viver no gerúndio, vivendo, crescendo, trabalhando, ensinando, exortando, aprendendo, em outra palavra, utilizando os dons. Amém? Segunda graça que nos é dada, se é profecia, o quê? Seja ela a segunda medida da fé. Meu irmão, minha irmã, eu queria fazer uma outra pergunta. Quando as pessoas falam a você a respeito, é claro, né? Na sua frente, ou você recebe a notícia por boca de ouro, que aquela pessoa falou para você. Quais são as principais características que elas apontam a seu respeito? Estou falando de altura, baixura, largura, comprimento, não, viu? A gente está falando de comportamento, de temperamento. Rapaz, eu conheço o pastor. Conheço, conheço. Eu sou um cara que dormia com o céu. Amém, irmão? Amém. Olha isso aí. É dia já tomou posse. Já aqui, ó. Já tomou as quatro vezes. Não, já tem um cara responsável, organizado, comprometido, amigo, solícito. Pessoas vão escrevendo. E a gente vai falar sobre a qualidade, amém? Glória a Deus, aleluia. É todo mundo de anjo para lá. Quando pensa em Patrício, o que é que vem à mente? Rapaz dedicado ao Senhor, santificado, crente, né, gente? Crente. Oh, glória. Didático. E aí vai, é didático, viu, Patrick? Toma foto que seus alunos estão aprendendo com o carro. Mestrado. Mestrado, aí. você quer ver coisa, pede pra mulher falar. Aí, né? Tome. As características vão aparecendo. É assim que eu sou. É assim que eu me comporto. É assim que eu costumo atuar quando eu estou em comunhão com meus irmãos. Ou quando eu estou só. Ou quando me é delegado alguma tarefa. A gente vai desenhando mais ou menos como é que a pessoa costuma ser. Aí o apóstolo Paulo traz aqui alguns exemplos de dons. Olha, segundo a medida da graça que nos é dada, se o seu dom for profetizar, faça de acordo com a fé. Faz um pouquinho, você se conhece um pouco, irmão. Você tem um dom para profetizar? Profetizar aqui é uma palavra profética pela fé. É o que eu creio, irmão. Você está falando profetismo segundo a medida da fé. Não é aquele dom espiritual de 1 Coríntios 12, não. Ali é uma outra situação. A manifestação do Espírito é dada a cada um segundo aquilo que é útil, Paulo fala lá. Aqui é uma outra situação. Se é profetizar, no sentido, irmã, mas você está passando dificuldades, creia, minha irmã, em nome de Jesus, que essa semana aí o Senhor vai tocar no seu coração, então você vai ver que você vai ser vencedor. Profetizou segundo a medida da fé. Você não crê, não passa, não, porque a vida diz que se não é por fé, é pecado. Você tem essa palavra de ânimo para dar? Então faça isso. Amém, irmão? Amém. O corpo de Cristo agradece. Vamos continuar a lista. Essa noite aqui a gente tem que sair com esse dom um pouco fervilhando. Amém? Vamos dizer amém. Amém. Versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. Hã? Ministério? Ah, não, eu não faço parte do ministério de música, nem de pregação, nem de intercessão, não acredito. Ministro é servidor. Então, ministério é serviço. Se o seu dom é o de ministério, é o de serviço, tem que ministrar. Isso. Você tem um dom de serviço, rapaz, pensa uma pessoa solícita. É Jana, é Vanessa, é Érica, é Mara, é Dani, é quem? É você? Tem nome, mas que você identifica isso, porque as pessoas costumam, para só pensar um pouquinho, puxa, realmente, o que está falando de vaidade? Satanás se envaideceu porque estava sobre os querubins, ele era ungido, separado, andava pelas pedras afogueadas, quando andava, saía música das suas pisaduras, estava cheio de pedras preciosas, a descrição está lá em Ezequiel e Isaías, a descrição. E ele, criatura, achou que era alguma coisa. Foi querer praticar acima de Deus. O Senhor deu o Peteleco e foi para onde? Toda a munição que tomou uma porrada no chão. A gente está falando de deixar Deus brilhar. Aquele que anda na luz e que tem boas obras, esse vai para a luz, para que suas obras sejam vistas, porque são feitas em Deus. Não se pega uma luz e coloca debaixo da mesa. Onde é que se coloca a luz, irmão? É, ilumina todos. Serviço, irmão. Os dons de Deus, os talentos que o Senhor te deu. A licença com uma pessoa que eu não conhecia. Onde prepara estudo bíblico, eu faço apostila e eu. Não, porque eu sou um cara. Metódico que conheço todas as artimanhas da internet, sou eu que faço arte gráfica lá no site da igreja evangélica, como da Alemanha da Vida Nova. E você não é nada disso. Sendo achado em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, se despiu da sua glória. Veio para a terra, serviu como homem, e tanto na qualidade de servo, serviu até nós, nosso de cruz. Esse é o nosso papel. Mesmo com todas as virtudes, é pela graça. O apóstolo Paulo falou aqui, irmãos, versículo 6. Segundo a graça que nos é dada, sirvamos com os nossos dons. Amém, querido? Amém. Está entendendo? Diz amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor te deu o dom de servir. Sirva, meu irmão. O corpo de Cristo agradece. Vamos continuar. Versículo 7. Se é ensinar, haja o quê? Dedicação ao ensino. Olha, rapaz, eu gosto bastante de cuidar das crianças. Assim, minha mãe era professora, eu ajudava muito ela no trabalho dela, e eu tomei gosto por esse negócio. Ô, querida, uma classe de crianças, mas pronta de dar uma peça de receber. Meu irmão, você tem esse dom? A classe de crianças está pronta de dar uma peça de receber. Eu queria que você já no início, já ensina, consegue preparar estudos, consegue traduzir uma linguagem difícil em algo fácil de mastigar, engolir, em algo palavra. Você transforma feijão, sarapatel, como tinha outra na minha mãe, eu não comi. Sarapatel, puxada, rabada, você pega aquele saco pesado, você consegue transformar numa papinha que qualquer criança engole. Ou que em nome de Jesus sirva a igreja com esse dom. Amém? Amém. Se não for que Cristo com esse dom, meu irmão, os núcleos estão aí, chega para o líder de núcleo e diz assim, ó, eu tenho essa prática, eu faço assim, os dons estão a serviço do corpo de Cristo. E tem a maturidade para executar do milho ou do palmilho, irmão, aleluia, continua polindo esse negócio aí, continua molando essa espada aí, que na hora certa a gente vai chamar você para fazer isso. E tem maturidade, amém, irmão? Se dedica assim. Patrick, meu querido, você é professor. Zay também. Fala aí, meu irmão, como é que vai fazer uma aula? Vai dar uma aula sem se preparar antes? Tem que dar uma revisada no slide. Ah, não, mas eu já conheço. Legal, maravilha. Se você já conhece já um assunto, a aula sai. Se você revisar, estudar, a aula sai. É ainda. Por isso diz, dedique-se ao ensino. Versículo 8 diz o quê? O que exorta, use este dom em exortar. Aí aqui a gente vai pegar técnico de exortação, tá vendo? Você tem aquela habilidade de, com todo jeito, carinho, sutileza e cuidado, chegar assim, técnico na orelha, né? Carinho, senta cá, vem mais um pouquinho. Vamos lá, você já tem uma coisa também, a gente quer. Doeu? Não. Pronto, agora fica junto por aqui. Exorta. Faz o irmão com carinho, ó. A Bíblia diz que você está vendo se perder, que você for até ele e conseguir convencê-lo do seu erro e trazê-lo de volta, você tirou uma alma do inferno. A paixão do céu. Ganhaste o teu irmão? E tem gente se perdendo. E Deus querendo te usar, meu irmão, para exortar. Eu estou falando alguns nomes que o apóstolo Paulo cita aqui, querido. Vá vasculhando na sua mente aí, na sua vida. Deus, eu tenho isso, Senhor. Quando eu fiz isso? Eu sou assim. Os meus parentes, normalmente eu vejo meus parentes fazendo um monte de besteira. Eu chego lá, rapaz, não faço isso, não. Deus tem coisa melhor para você. Meu irmão, deixa eu te usar esse dom aí. Se abre para o Espírito Santo te encher, deixa ele fluir para o interior. Que a igreja está precisando disso. Ah, e isso é servir, é? Isso é obra de Deus, é? Pensei que era só para desejar o Senhor, que isso fosse lá para frente pregar, ou tocar, com fim de tabuco. Eu vou querer. Você já pensou que o povo fosse só ele, prega? Eu queria saber de você se você levantar e foi trabalhar, chegar com um monte de ônibus, irmão, no horário que o cidadão está lá, no lugar da cabeça com a orelha de diante, no lugar da barriga, uma perna, e saindo da perna, duas pernas, vai do lado. Tu fica com o olho do lado disso? Quem fica? Paulo fala aí, irmão, em 1 Coríntios 12. Ô querido, se todo o corpo fosse orelha, onde estaria o corpo? Se todo crente fosse pregador na hora aqui, irmão. Ô irmão. Ah, mas é que prega aqui, tá? E o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12. É por isso que o Senhor deu dupla honra aos membros que são dignos, são menores. A pergunta que eu faço, se você tivesse que perder uma perna ou um olho, perderia o quê? Abriria o quê? Hã? A perna? Fica no olho? A pergunta que eu faço agora é, claro, no mão do braço ou do pulmão? Hã? Tem pulmão? Serve de mão do coração? Ou da mão do pé? Vamos lá, vamos ver a gente mais claro. Quem é maior, pede o coração, irmão. Uma perna só, usando ele enquanto coração. E aos menores membros, duplicada. Eu já disse isso, eu já testemunhei. E eu vou falar de novo para ser gravado. O momento crucial da minha vida na vida nova foi um abraço de Jackson. Um momento em que todas as reservas que eu tinha, se é que ainda tinha alguma, caíram por terra quando vi que todos os olhos estavam dando um abraço. Um churrasco de comunhão, de confraternização. A pergunta que eu faço é, quantas pessoas aqui já viram já que só subiu o microfone para pregar? O que parece aos nossos olhos mais relevante normalmente? Vai no sermão ou um abraço? Sem comprimir, irmão. O que parece mais relevante? O que é que o homem dá mais ênfase? Quem é que tem mais destaque? Aquele que todo mundo olha pregando no outro santo dia? Ou que ninguém fala, não comenta, mas que com um abraço você se sente recebido? Queridos, não despreze o dom que há em você. Por menor que lhe pareça, por menos que pareça que você tenha recebido, como aquele servo que recebeu um talento, talvez ele tenha olhado para o outro, tinha 125 quilos de ouro, e ele disse, eu só tenho 25, ou fazer o que 25? Ou, irmão, será que dá para fazer alguma coisa? Às vezes a gente vê, né, 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, aí o que vem na cabeça é uma moeda. E se eu fazer uma moeda? Não, irmão, talento de 5 quilos. Seja lá o que for, dá para fazer. O que Deus te deu como dom, tenha certeza, meu irmão, é o que você tem condições nesse momento de administrar e é suficiente para poder identificar muito no meio. Amém, querido? Amém. Vamos continuar. Então, o que exorta, use esse dom de exortar. Você está vendo que o irmão está mais ou menos assim. Tem gente que é tímida demais. Deus me livre de meter na vida do irmão. Tem gente que o Senhor deu ousadia e tato para não só ir falar, mas falar com jeito. Vai lá e chama. Chama para você. O apóstolo Paulo viu o apóstolo Pedro fazendo coisa que não devia. Fala aí, pregingada. Eu chamei Pedro no bigode e disse assim: você está sendo fingido. Se convém. O que eu estou falando? Precisava fazer. Foi aí fez. É amor, isso é manifestação de amor. Deus só corrige quem é? E Deus coloca você. Versículo 8 ainda. O que reparte, faça com liberalidade. A gente estava falando de uma oferta aqui nesse instante. A Bíblia fala em Lucas que tinha uma mulher, que acaba com o nome de Patrícia, que era o outro nome de lá, que servia ao Senhor com seus bens. Lídia? Lídia? Não me recordo o nome. Lídia? Maria de Paula. Ela servia ao Senhor com seus bens. E aí, irmão? A vida de Jesus, enquanto esteve aqui no seu ministério, era só o ministério. Mas o grupo de 12 tinha um tesoureiro, Judas Iscariotes, que seria Jesus. Afinal de contas, se nenhum deles estava trabalhando porque estava o tempo inteiro com Jesus, de onde vinha esse recurso? Havia homens e mulheres que serviam ao Senhor como Deus? Bem. A igreja da Macedônia era pobre, irmãos. Mas quando os macedônios ficaram sabendo que os cristãos judeus estavam passando necessidade, Paulo diz, eles não só deram, mas deram além das suas posses. Paulo está falando isso de Coríntios, uma igreja cheia de dinheiro. Paulo está dizendo, ó, vocês que estão cheios de dinheiro, não vão me fazer passar essa vergonha quando eu for entregar a oferta, não, para a gente ajudar os irmãos que estão passando necessidade, porque tem irmãos passando necessidade que não tem metade do que vocês têm, e não só deram, mas deram as suas posses. Ah, mas eu não tenho muito, mas você tem seu coração aberto? Você é alguém que o Senhor deu o bom, está ali, ó, fui dentro de mim, rapaz, eu tenho que ajudar. Eu tenho que ajudar, eu tenho que chegar junto financeiramente. Quem quer dinheiro para quem? Eu já tenho tudo que eu preciso, você não vai precisar de nada. Vai, meu irmão, e passa. Você quer oferta para dar para as crianças que a igreja se compromete para nós no final? Tem oferta do pastor, salário do pastor. Tem pessoas que estão precisando, sabe? Tem alguém que está do seu lado. E você não sabe. Não convém saber, não tem necessidade, porque já existem pessoas responsáveis por isso na igreja. Amém, queridos? Para frente, que o tempo não para. Continua. O que preside com cuidado. Você é líder, tenha cuidado com as suas pernas. Convém ser extremamente cuidadoso. Fica aqui um conselho, uma exortação, de base com muito carinho para você, meu irmão. É líder com líder. Seja lá quem for ouvir isso na internet, para se colocar, onde tem que... Tenha cuidado. Cada atitude que um líder toma tem reflexo sobre seus liderados. Um reflexo muito intenso. Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, você tem esse dom de liderança? Ótimo, maravilha. Seja cuidadoso. Você lidera a sua casa mesmo? Você lidera o seu grupo, a sua parentela? Os parentes normalmente costumam esperar para ouvir de você uma resposta, eles têm em você um corpo seguro. Então, quando for fazer alguma coisa, tem cuidado. Faça o que precisa ser feito, mas faça com cuidado. Sabendo que as suas atitudes vão refletir sobre as outras pessoas. Qualquer pessoa que tome uma atitude reflete sobre as outras, mas o que tem o papel de líder, ainda mais. Amém, irmão? E se exercita a misericórdia, faça isso com alegria. Oh, irmãos, como é gracioso o papel do misericordioso na igreja. Quantas vezes a manifestação de misericórdia do irmão freia o excesso de outro. Eu louvo a Deus porque ele tem convívio com os irmãos, não tenho visto a necessidade do uso frequente desse dom de misericórdia. Glória a Jesus Cristo, isso é sinal que é algo comum à igreja. Puxa, o homem errou comigo, rapaz, não é possível na nossa igreja, eu fiz tanto, eu abençoei tanto. O pastor Tiago cansou. Inúmeras vezes o pastor Tiago explicou aqui, etimologicamente, misericórdia, miséria e cardia. Miséria, miserável, cardia de coração, é povo miserável no coração. Isso é misericórdia. Então, a pessoa errou, presença misericórdia, traga ele para cá. Ah. Eu me lembro de 1 Coríntios, Paulo fala, rapaz, vocês estão julgando de fora, ouvindo aí fora. E tem gente dentro da igreja que está tendo caso com a mulher do pai, a madrasta. O que é que você quer contar no dedo dos pecadores lá de fora? Não quer que está dentro da igreja. Paulo veste está bom. Segunda Coríntios. Paulo diz, olha irmão, já me mostrou, já corrigiu, chega, basta o tal, a repreensão da própria consciência, senão vai terminar de matar o pecado. Pronto. Já sei o que tem que fazer. pega o miserável e traz para o coração. Exerce misericórdia e faça isso com alegria. É, né? Tem que aguentar fazer o quê? Não, querido. Exerce a misericórdia com alegria. E aqui, irmãos, o corpo consegue ir a lugares mil por causa da justa alteração de cada parte. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios, capítulo 4. Segundo a justa alteração de cada parte, promove o crescimento do corpo em amor. Mas nós conseguimos chegar aqui hoje na igreja porque a perna funcionou direitinho, a cabeça também, os braços também, o pulmão respirou, o coração bateu. Foi todo mundo funcionando direitinho que trouxe o corpo para onde você está. Amém? E só assistir a perna não pode dizer para o coração, eu não preciso de você. Nem o outro pode dizer para o ouvido, eu não preciso de você. Ou a orelha dizer para o rim, porque eu não sou rim, porque eu não faço parte do corpo. Não, querido. É a funcionalidade de cada parte do corpo junta essa energia, esse complemento das partes do corpo que faz do corpo o que ele é e permite ao corpo ir além. Um coração batendo no chão, irmão. Vai chegar em Estados Unidos alguma vez? Nunca. Não sai nem daqui. Mas se ele estiver no corpo funcionando para aquele que ele foi dado funcionar, o corpo não vai saltar vivo, não. Pega uma vila e vai para onde quiser. Ou melhor, para onde o Senhor permitir. Então, irmão, assuma o compromisso. Onde Deus tem nos colocado, estamos aqui na comunidade da Nova, vamos colocar os nossos dons a serviço do corpo aqui. Puxa, como é que eu posso servir a igreja aqui? Queridos, a filosofia ministerial tem sido ensinada na escola bíblica. Venha na escola bíblica. Você consegue identificar quais são as suas características, as suas, os seus dons? Vem e coloque à sua disposição. Talvez seja uma grande filosofia ministerial, o Caleb, o GE, que é o grupo de evangelismo, os núcleos funcionando. Sabendo como cada coisa funciona dentro da igreja, vai dizer, puxa, eu podia ajudar isso aí. E você vai ser aí, irmão, e vai promover o crescimento. E vai crescer junto. O corpo não cresce uma parte só, senão vira um negócio esquisito, doente. Mas o corpo assim, a gente está falando do corpo de Cristo, a igreja é sadia. Porque quem cuida dela, quem alimenta ela, quem limpa ela é o Senhor. Amém, amados? Que haja em nossos corações essa disposição de servir ao Senhor com os nossos dons para promover o crescimento do corpo. Que Jesus é a cabeça, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, promove o crescimento em amor. Então, sejamos dispostos a crescer em amor. Vamos buscar o discipulado. Você ainda não é discipulado, procure o discipulador. Você que já é discipulado há muito tempo, está sendo discipulado, procure o discipulador, porque ele é um só, tem vários discipulandos. A filosofia é essa aqui, no ministério. Que discipulando, procure o seu discipulador. Procure, para que você possa crescer. Se o seu discipulador não souber instruir a respeito da sua necessidade, você vai buscar o discipulador dele, que vai buscar o discipulador dele, que vai buscar, mas o problema é resolvido, em nome de Jesus. Que alguém do corpo vai ter o dom necessário para resolver a questão. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos para os avisos, irmãos? Assuma, para o nome de Jesus. Segundo o dom foi pegado. Bem amado, depois de uma palavra dessa, o que dessa é voltar para casa e refletir sobre tudo isso aqui. Como contribuir no corpo de Cristo? O que fazer? Como fazer? Como ele falou, aquele abraço, mas no dia não foi visto por ninguém. Mas fez uma diferença tão grande na nossa vida. E o que Deus tem chamado você para fazer? O que Deus tem te chamado, um chamado. Talvez meu talento não seja de pregadora, não seja de serviço. Você não tem um abraço, talvez não tenha um nome, talvez você não se identifique com nenhum desses que foi dito aqui. Quando você sabe que o maior talento é o amor. E a gente descobrir como funciona dentro do corpo da igreja, dentro do corpo de Cristo, com certeza você vai descobrir o talento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos porque um dia o Senhor olhou para nós e nos chamou para ser parte do teu reino. Glorificado e exaltado seja o teu nome sobre toda a terra. Amém. Meu Senhor, muito obrigada, porque o Senhor te olhou para nós, nos chamou e nos deu um talento. Deus nos faz usar esse talento dentro da tua igreja. Deus, como corpo de Cristo, eu quero contribuir. O que adianta, meu Senhor, eu tenho um corpo, eu tenho uma cabeça e meu corpo para a frente. Oh, Deus, Ele não vai convidar nenhum, Ele não responde a nenhum movimento que o Senhor tem. Então, Senhor, me desperta, Senhor, para viver os dons, os nossos talentos, nossos dons, segundo a tua vontade. Nos traz memória essa noite, meu Senhor, assim que eu posso construir o teu corpo. Deus, que me alegre. Além de ser salvo, eu posso servir na tua igreja. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor deu a Juliana esse talento de ministrar a tua palavra e ele te usava, Senhor, segundo a tua vontade. Muito obrigada pela tua igreja, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, é tremendo, tem cuidado do teu povo. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Fica conosco durante a tua semana. Fala conosco durante a semana, nos desperta, Senhor, para servir em nome de Jesus. Amém.